Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches, bienvenidos a Confidencias en la madrugada en rfcradio.es. Nueva semana con nuevas ediciones y vamos a empezar ya con este doble homenaje a Tim Hauser, componente de Manhattan Transfer, que falleció la semana pasada a los 72 años, en este caso en solitario con Mama Look a Boo Boo. Después de escucharlo en solitario con este Mama Look a Boo Boo, ahora viene con su banda de siempre vocal, The Manhattan Transfer, con este Route 66. Aquí está Tim Hauser junto a toda la banda. Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. Baby, you get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Barstow, San Bernardino. Won't you get Bien, después de escuchar a Manhattan Transfer, ahora vamos con la dinámica habitual de nuestro programa, con Randy Van Warmer y este clásico de Things That You Dream, un poquito de rock suave de los años 70. Do you see how you're changing the world with your dreaming? There's a light in the heaven you turn in your dreams. I see signs of the times, I believe you've been scheming, baby. Oh, I beg you, look out for the things that you dream. In your dreams, when you dream, when that spirit flows down like a wave in an ocean of space, and it seems like you can feel, 'cause you know it's for real, you know it's for real. Did you know you could break someone's heart when you were sleeping? 'Cause the one in your dream that you loved wasn't me. Will you stop throwing stones at my feet? I'm tired of dancing, baby. Dancing. Oh, I beg you, look out for the things that you dream. In your dream, when you dream, when that spirit goes down like a wave in an ocean of space. And it seems like forever. Your dreams, you can touch, you can feel, 'cause you know it's for real, you know it's for real. Do you see how you're changing the world with your dreaming? There's a light in the heaven you turn in your dreams. I see signs of the times, I believe you've been scheming, baby, scheming. Oh, I beg you, look out for the things. I beg you, look out for the things. Oh, I beg you, look out for the things that you dream. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. Y ahora vamos a dar una vuelta por la noche de la mano del fallecido Joe Sample con este Night Flight. Thank you. Y ahora viene una labor oculta de este saxofonista de smooth jazz que es Naji. Disfrutando como siempre, buena noche aquí en Confidencias en la Madrugada. Naji, en lo hemos puesto más de una vez, junto a Charles Ireland, con este Keep the Faith del LP, o del disco, digamos, más actual, If Only for One Night. Esa confidencia es en la madrugada. Ahora viene el saxofonista Stan Kenton, en homenaje a otro gran componente de la música jazz como es Art Pepper. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Art Pepper de Stan Kenton, y ahora viene el vocalista Bill Godwin con este Shows of a Fool. Shoes of a fool. beside them for so long, and never had an awful lot to say. Got tired of all those neon lights and all those lies and sleepless nights. Just upped and clicked her heels and walked away. See one there where it's safe, the other hanging on a rail. Those are the shoes of a fool. Acting witty, wise and smart, just to hide a broken heart. Those are the shoes of a fool. That small and dainty pair that walked beside them for so long and never had an awful lot to say. Tired of all those neon lights and all those lies and sleepless nights. Just up and clicked their heels and walked away. See one there where air is clean, the other hanging on a rail. Those are the shoes of a fool. Just to hide a broken heart. Those are the shoes of a fool. Los zapatos locos, shoes of a fool, Bill Goodwin. Y ahora viene padre e hijo, Bucky and John Pizzarelli, hijo y padre en este caso, con este The Minute Samba, que no dura un minuto, sino que dura dos minutos y pico, pero es un buen momento para escuchar cómo la herencia musical se conserva en este caso. Aquí es John Pizzarelli con este The Minute Samba Ahora viene Red Rodney y este You and the Night and the Music. Tú, la noche y la música. Es el trío que elegimos en este caso en RFC Radio en Confidencias en la madrugada. Tú, la noche y la música. Ahora viene una banda sonora de una película en la cual está Gilberto Gil, pero no canta en este caso, sino que interpreta el tema llamado Copacabana Funk. Copacabana Funk, Gilberto Jean, y ahora viene Cat Power con este Dark End of the Street, con instrumentistas como James Carr y músicos y músicas como Aretha Franklin. Y ahora dejemos paso a un clásico, a este gran artista Ray Charles y este I Got a Woman, muy utilizado, muy sampleado en diversos temas en la actualidad. Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town, good to me. Oh yeah. Give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah,

gente, as bocas salgadas pela maresia, as costas lanhadas pela tempestade naquela cidade distante do mar. Amaram o amor serenado das noturnas praias, levantavam as saias e se enluaravam de felicidade naquela cidade que não tem luar. Amaram o amor proibido, pois hoje é sabido, todo mundo conta que uma andava tonta, grávida de lua, e outra andava lua, ávida de mar. E foram ficando marcadas, ouvindo risadas, sentindo arrepios, olhando pro rio tão cheio de lua e que continua correndo pro mar. E foram correntes abaixo, rolando no leito, engolindo água, boiando com as algas, arrastando folhas, carregando flores a se desmanchar. E foram virando peixes, virando conchas, virando seixos, virando areia, prateada areia, com a lua cheia e a beira-mar. Marelua, Toniño Horta y los dos últimos temas en el último lugar, Chico Buarque con este desalento. Ya para finalizar un poquito de tema en hispano, como es Yolanda de Pablo Milanés, interpretado también junto a la vocalista brasileña Simone. Música. Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor, romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora a raudales. Te amo, te amo, eternamente te amo. Si me falta, no voy a morirme. Si he de morir, quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano, tu mano, eternamente tu mano. Cuando te vi, sabía que era cierto este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con siete razones. Me abres el pecho siempre que me colmas de amores, de amores, eternamente de amores. Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana, Yolanda. Y bien, ya con esto finalizamos Confidencias en la Madrugada. Volveremos mañana, pero la buena música no termina en rfcradio.es las 24 horas del día.